Hoje, ainda em pesquisa de campo, passamos por alguns bairros em áreas de risco, muito próximos da vala e que, prontos, daqui a alguns anos, se calhar não muitos, aquela área toda pode já não existir. Mas nas mesmas áreas há projetos de ligação domiciliar de água. E vimos algumas casas, inclusive, em que um dos compartimentos da casa já entrou para a vala, mas a casa tem água. Agora me pergunto, isso é simplesmente operacionalização de direito à água ou desperdício? Porque eu não sei se situações idênticas acontecem no vosso projeto, se já alguma vez construíram um chafariz num bairro que tenho certeza que daqui a alguns meses será completamente demolido. Então me pergunto se há realmente a necessidade de aplicar esforço e financiamento, né, em áreas do gênero, ou se nesse caso seria realmente a operacionalização do direito à água ou desperdício, porque não sei, mas creio que se fosse realmente um desperdício, esse dinheiro e esforço poderia ser gasto para a operacionalização do direito em áreas que talvez permanecessem por mais tempo, não sei. Bom, quando nós falamos da operacionalização do direito à água nesta apresentação, trouxemos esse item e levamos esse item nas nossas discussões com a comunidade para, a partir deste ponto, né, bom, ajudar as comunidades a terem elementos para avaliar se a questão do direito à água está a ser atendida ou não. Por isso é que eu disse, os três itens fundamentais é a questão da disponibilidade, qualidade e acessibilidade. Tanto se a água, não é, está a chegar em quantidade suficiente, com qualidade, as pessoas têm acesso à água. Tanto esse era o objetivo, não é, quando abordei esse terceiro ponto como operacionalização. Agora, se um bairro, não é, cresceu de forma desordenada e tem perspectiva no futuro de ser requalificado ou, como disse, destruído, né, pelo governo, se deve se investir ali em termos de chafarizes ou não, eu acho que diretamente não vou te responder. Mas é necessário que, enquanto as pessoas estiverem ali, não é? E também como um direito consagrado na nossa, vimos na Constituição, que um dos direitos fundamentais é assegurar a vida humana. Enquanto essas pessoas estiverem ali, precisam de água. Porque sem água e saneamento não há vida. Não é? Então há investimentos que são necessários. Nem que isso depois, no futuro, vai ser melhorado. Então o caso que estás a colocar é um caso desses. Portanto, enquanto houver pessoas ou haver pessoas, é necessário que se faça algum tipo de investimento para assegurar a vida, né? Porque sem água as pessoas não vivem. Porque para se construir chafariz nesses bairros, deixam-se de se construir chafariz em outros bairros. Então, a minha questão era: será que não seria necessária uma prévia avaliação de bairros, não sei, nesse sentido, para saber qual seria o melhor local para se investir? Para não ter que se construir um chafariz e 2 meses depois o governo vai e destrói porque tem que fazer demolições? Também investimento pela sistema, não? Questão, acho que também isso é investimento pela sistema. Este tipo de bairro, que é um bairro que vai ser demolido, acho que a sistema é que tem que abastecer água, não meter um chafariz só para 2 meses ser destruído. Acho que ela quer saber isso. Ok, É um pouquinho a resposta à questão da Ana. De facto, 60, 70% da cidade de Luanda são zonas que são consideradas temporárias, áreas que vão ser, requalificado no futuro. E ninguém sabe quando, hein? Eu estava presente quando o programa da Água para Todos foi lançado em 2007, acho que. E o diretor nacional de água, naquela altura, anunciou e eu questionei realmente a intenção deste programa e a afirmação do diretor nacional, na altura, foi que Água para Todos comprometeu de fornecer água onde as populações estiveram hoje. Hein? So, não entrou aquela questão de um assentamento temporário ou permanente. Hein? O governo comprometeu realmente de fornecer água para todo mundo. Hein? Se estava num seco, numa zona urbanizada, todo mundo teve um direito igual. Hein? So, eu acho que foi para mim um programa muito positivo, muito pro-pobre, eu estou de acordo com a resposta do Adriano, que de facto, mesmo zonas que são consideradas temporárias, onde há planos de requalificação nos próximos meses, podem ficar naquele estado para anos e anos. Então, os compromissos de requalificar realmente são claramente, se houve um projeto realmente de alargar a estrada ou qualquer coisa, será necessário de colocar o chafariz num sítio onde não vai ser estragado. Mas a questão que eu tenho para o Adriano é que quais são os poderes e quais são as possibilidades das comunidades de reclamar quando não receberam serviços comprometidos na lei. Eu sei que a União dos Consumidores ou a Direção Nacional dos Consumidores, eu acho que é uma associação, não é? Dos consumidores que foi criado no âmbito patrocinado pelo Ministério do Comércio, parece que. Mas não, este mecanismo não pode ser aproveitado para reclamar contra a falta de água nos zonas, hein? Porque há instituições com esta Associação União dos Consumidores, hein? Que realmente pode entrar e queixar, acusar realmente a empresa ou as várias diferentes empresas de água para não fornecer serviços adequados. Eu não sei se isto é um mecanismo que pode ser aproveitado. Bom, na verdade, senhor Alain, é um mecanismo que pode ser aproveitado, mas penso que foi no começo do segundo semestre do ano passado, quando nós, pelo setor da água, decidimos localizar as pessoas de contacto, os escritórios, não conseguimos chegar a algum escritório. Parece existem, mas são pessoas que não têm um escritório, dificilmente são contactadas ou localizadas. No entanto, é de facto uma via, né, de fazer com que se faça alguma pressão em relação a essa questão dos direitos da água e saneamento. O INADEC também pode ser, faz defesa dos consumidores também. Temos o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, exatamente. INADEC. Tem, bom, os fóruns também costumam ser aproveitados para isso, não é? E também os CACs, não é? Portanto, o que se passa é que os CACs, ali no, depois de 2007, quando a lei foi lançada, tiveram aquela força que tiveram, mas agora não estão a acontecer. Acontece uma vez ou outra, quando há interesse mais da administração em fazer passar a ideia de que auscultou as comunidades, portanto, as organizações do município, mas quando a administração não tem interesse, os CACs não acontecem. Mas é um espaço também que se pode aproveitar, as comunidades podem aproveitar e as organizações comunitárias para tanto influenciar, pressionar no bom sentido, para que haja mais investimento, né, nas suas comunidades. Chamo-me Avelino da Silva. Só para acrescentar também um pouco aqui que o senhor Alan teve a dizer. Eu julgo que deveriam trabalhar muito mais neste caso da água, porque eu estou a falar a respeito das comissões de bairro que se criou. Existem comissões de bairro na qual tem um responsável que é para tratarem dos problemas que tem em todas as zonas, cá em Luanda. E o que eu tenho estado a acompanhar é que muitas das vezes esses responsáveis da Comissão de Moradores, eles dirigem-se à administração e na qual eles nem sequer até têm tido resultados palpáveis. E que muitas das vezes até os próprios moradores já fizeram várias contribuições para ver se pudessem regularizar a situação da água para os munícipes, mas o certo é que não existe esse feedback. E muitas das vezes eles até inclusive dizem que o maior problema está que quando vão na IDEL, a IDEL tem problema dos técnicos e coisa assim parecida. Quer dizer, eu penso que isto também deveria ser algo que poderíamos rever. Obrigado. Bom, eu acho que é uma contribuição, né? E baseando na nossa experiência dos programas da água da DW, ali onde nós trabalhamos, verificamos que as comissões de moradores acabam sendo mais uma extensão da administração municipal ou comunal do que propriamente comissão dos moradores, né? Pela forma como chegam a ser membro das comissões de moradores. E por causa disso, alguma fraqueza também, muitas das vezes, é parente do administrador comunal, e logo aparece como... Bom, ainda, de facto, esse déficit em termos de capacidade institucional das comissões de moradores para fomentarem, né, digamos assim, debate com os moradores para definir prioridades e, por via disso, levar essas preocupações junto do governo local. Sim, a minha questão é que neste preciso momento, provavelmente o governo da província de Luanda tem um programa e está sendo implementado, Água para Todos. Verifica-se muitas zonas, independentemente tanto de risco não arriscado, as pessoas estão a se beneficiar deste programa. E com base neste programa, que é um alcance de milênio, eu gostaria de saber, será que há um plano base também que possa servir de contributo ou uma matriz quanto à regulação, ou então daquilo que é o uso da água, como é que o senhor acabou por anteceder, que muita vez tem tido muitos problemas daquilo que é a gerência da água. Qual é a matriz, com base na vossa experiência, que possa ajudar, então, o plano que está a ser criado, ao menos na regulação da água? Porque antes, nos bairros, as pessoas usavam-se os chafarizes, mas provavelmente os chafarizes já não estão a existir. Será o facto desses bairros não ter chafariz? Quer dizer que vocês não podem mais fazer parte daquele que é outro contributo na regulação ou tão uso desse líquido precioso que é a água? E se realmente estão para dar o vosso contributo, qual é a matriz que estão prestes a apresentar? Bom, o programa Água para Todos ultrapassa a dimensão do governo da província de Luanda. É um programa nacional, né? E tem um foco muito grande no programa ou na estratégia do governo de combate à pobreza, principalmente voltado para as comunidades rurais, né? O que nós verificamos, principalmente ao longo do ano 2011 e 2012, em que fomos convidados por uma companhia petrolífera para fazer um estudo sobre acesso à água na província do Zaire, é que foram implementados muitos sistemas de água na comunidade, nas comunidades rurais, principalmente no Zaire, que é o sítio onde nós fizemos o estudo, e verificamos que aqueles sistemas, muitos deles, em cada 10, 6, 7, 8, não estavam a funcionar, porque montou-se o sistema e não havia se criado capacidade a nível das comunidades para gerir e assegurar a sustentabilidade do sistema. Então, às vezes, porque a vela foi embora, ninguém sabe substituir a vela do gerador que alimenta o sistema. Então, havia muitos problemas ligados a isso. Mas nos DW, por isso é que durante a apresentação falamos de uma das linhas, e por sinal a principal de abordagem é a gestão comunitária. Nós pregamos que para que um sistema, principalmente na periferia e nas zonas rurais, funcione, portanto, deve-se criar, né, alguma forma de gestão comunitária. É isso que nós temos estado a fazer. Para nós é a solução para assegurar que os sistemas de águas que se montem a nível das periferias das cidades em Angola e nas zonas rurais funcionem para muito mais tempo. Portanto, gestão comunitária não é senão criar a nível de cada ponto d'água uma espécie de comitê, duas, três pessoas, e treinar essas pessoas em relação à manutenção, em relação à contabilidade básica, porque é necessário que qualquer sistema tenha alguma forma de recuperação de custo para suportar as despesas de manutenção do sistema. Alguma formação sobre resolução de conflito, porque há sempre algum conflito no ponto d'água, e também relacionado com a questão da saúde, né? Tanto alguma formação sobre saúde preventiva. Então, para nós, DW, não é? Nós pregamos já há muito tempo, desde ali o começo do ano 2000 que trabalhamos nisso, a dizer ao governo sempre que há um espaço, que a gestão comunitária é a solução para assegurar que os sistemas sejam sustentáveis. E temos exemplos disso. Nós fizemos aproximadamente 80 chafarizes a partir de 99, mas principalmente de 2002, na comuna do Ngola Kilwanzi. Hoje ainda esses chafarizes estão a funcionar até hoje. Então temos como provar, a partir de experiências reais, que essa é a via para tornar sustentável, não é, os sistemas de água. Eu acho que, em relação ao projeto em Luanda, existe um projeto de 700 mil ligações domiciliares que está em curso, e as nossas áreas em que estamos a implementar os nossos projetos também estão contempladas, né? Tanto mais é que a IPAU quer terceirizar os serviços de água para o bairro. Uhum. Nós já avançamos alguns contactos, como na perspectiva de advogar em relação às pessoas que têm alguma capacidade. Existe um capital social agora lá nas comunidades que poderiam ser aproveitados também para participar dessas 700 mil ligações. Então nós tivemos uma reunião com a diretora adjunta comercial da IPAL, colocámos essa questão, que seria mal, por exemplo, trazerem pessoas que vivem distante daquelas áreas, não conhecerem a realidade daquelas áreas, para gerirem a água naquelas áreas quando já existe capacidade local. Quer dizer, então nós vamos evoluir as conversações até um dia, e a senhora lá da IPAL disse que aquilo está em aberto, que as associações que já existem nessas comunidades estiverem em altura também podem concorrer para abraçarem essa questão da terceirização de serviços. Então, nessa altura, ainda semana passada, o Adriano deu uma capacitação a associações de como fazer responder a esse cadeiro de encargo. Nós também demos uma capacitação aí a outras organizações que surgiram agora sobre como se constituírem e terem um estatuto, etc. Então, estamos a evoluir para isso. Yeah. Okay. Chamo-me Eduardo Sassa. Primeiro, queria fazer um pequeno reparo. O programa Água para Todos não abrange Luanda. É um programa que está a ser implementado. Bom, digo está porque aprendemos aqui através da apresentação do engenheiro Quintino que o programa foi prolongado para provavelmente 2015. Ele também não falava com muita certeza, mas senão a informação que tínhamos é que o programa estava estabelecido para 2007 até 2012. Tanto nas demais províncias, com exceção de Luanda. Então, as intervenções do governo no domínio de água e saneamento básico ocorrem no âmbito dos PIPs, que são os programas de investimento público, entre outros programas que existem. Quanto à apresentação, quase que não tem pergunta. Eu acho que é de felicitar a DW pelo trabalho que tem vindo a fazer. Eu acredito que não é possível falar em 30 minutos uma experiência de anos que você já tenha. Mas, pronto, queria ouvir da vossa parte as dificuldades. Quais têm sido as dificuldades? O que mais está a se apresentar é o sucesso, portanto, digamos que os resultados que são positivos, que tenha estado a resistir, mas queria ouvir também sobre as dificuldades, os desafios que têm estado a enfrentar no âmbito das vossas ações. Obrigado. Yeah, em relação aos desafios, têm sido também grandes. Um deles, de facto, é essa história de, por exemplo, da EPAL ter uma dupla subordinação, né? Para além de responder para o governo da província, também responde para, por exemplo, a presidência da República. E os seus conselhos de administração têm sido permanentemente renovados, mudados. Isso, como é óbvio, quer dizer, cria uma lacuna muito grande na questão da parceria, da advocacia. Porque ao nosso nível, técnicos de base que respondem para os chafariz, etc., até é boa. Mas lá em cima, às vezes, as coisas caem, não têm continuidade, porque o novo PCA pura e simplesmente ignora as questões que já têm sido feitas, né? Esse de facto tem sido um dos grandes desafios, porque nos projetos prevêem, por exemplo, a assinatura de contratos, por exemplo, entre associações e a IPAL, mas isso tarda a acontecer devido mesmo a esta questão da mudança constante do presidente do Conselho de Administração. E as zonas em que nós trabalhamos são, de facto, zonas de difícil acesso, sobretudo quando chove, né? E, por exemplo, reparo, por exemplo, no Quicolo, essa altura Quicolo é uma área um bocadinho tensa, sobretudo no Paraíso. E é uma área em que nós também temos estado a intervir. Então, às vezes, quando temos uma reunião, aparece sempre alguém a procurar saber o que é que estão a fazer, e às vezes somos mal entendidos, enfim, então há uma série de desafios que ainda precisamos refinar, que também nem sempre dependem de nós, né? Dependem mais de terceiro, porque aquilo que estiver ao nosso alcance, nós temos estado a responder de forma positiva. Adriano. Eu queria saber sobre o nível da comunidade, se facilmente aderir ao projeto. Aos projetos. E isso ligando um pouco com a sustentabilidade, porque isso já condiciona a sustentabilidade desse projeto. Bom, ao nível da comunidade, assim, grandes dificuldades mesmo, quase que não temos. Grandes dificuldades mesmo não temos. Principalmente nessa dimensão da aceitação. Então, nós estamos a falar que temos associações criadas há quase 10 anos. Né? Então, portanto, grandes dificuldades nós não... Tem havido uma outra coisa, mas dificuldade que nós chamamos das próprias as associações. Muitas delas querem evoluir para mais, não é? Querem se legalizar para ter um estatuto jurídico. E às vezes há dificuldade causa das conservatórias, a burocracia e tudo mais. Mas parece que estamos a andar bem com as associações. Nesse momento... A água é o ponto focal. E as pessoas meteram os chapadinhos lá, sabe, vai se beneficiar da água. Então recebe com duas mãos. Né? Então, yeah. Isso é vantajoso. Eu não faço questão da responsabilidade. Embora, quer dizer, eu só perceber o sentido, acho que era mais ou menos o que o Eduardo queria falar. Quer sentir até que ponto a comunidade sente que aquilo é deles também e precisa ser preservado por eles principalmente, independentemente da IPAL, da DW, colocar chafariz ou criar condições para ter acesso à água, mas até que ponto a própria comunidade sente que aquilo é um património deles e que deve ser preservado até nas próximas gerações, se for o caso. Eu não sei se... Eu não acho mais ou menos isso nesse sentido. Quer fazer duas perguntas? Tiago, por favor. Não, na verdade, aquilo que nós, sim, aquilo que nós chamávamos de comunidade em geral, que nós envolvemos e fizemos evoluir a nível de comitê e depois da associação, tanto é pacífico e isso quase que acontece com naturalidade. O que acontece como algum desafio, às vezes é algum jogo de interesse, né? Portanto, gerir serviços de água envolve movimentar dinheiro, as receitas que são arrecadadas no sistema. E às vezes tem havido conflitos por causa disso. Muitas vezes entre os membros, mas muito poucas vezes isso acontece. O que mais acontece é interesses em membros da comissão de morador também entrarem no processo de gestão. Isso é que tem sido, de facto, mais frequente. Né? Mas estamos ali porque existe um modelo que define as responsabilidades, tanto dos membros das associações, como da comissão de moradores e os outros atores que geralmente estão presentes nas comunidades onde nós trabalhamos, na periferia de Luanda principalmente. E é mesmo, portanto, essas coisas que é a razão da nossa existência, né? Então, mas é mais interferência das comissões de moradores. Não é? Por causa daquela lenga-lenga de que qualquer serviço na comunidade é do Estado, então eles vêm, é Estado, não é preciso pagar, não é? Mas bom, estamos a trazer também a ideia de que qualquer serviço para ser sustentável deve ser pago. E, então, como existe um modelo para orientar as responsabilidades, nós conseguimos dar resposta a isso. Já se falou muito sobre direitos, sobre os aspectos positivos e aspectos negativos. Só não ouvi alguma experiência partilhada aqui relativamente à relação género, HIV e água nas comunidades. Queria que pudessem apresentar aqui algum facto, quer seja positivo ou negativo, de como tem sido essa abordagem e como é que a própria comunidade faz a relação com relação a esse assunto, a HIV, o género e a água. Bom, vai uma questão interessante que colocas, Tiago. Isso não foi parte desta apresentação. Como disse, nós temos no setor três principais linhas de atividade, né, que estão ali, água, saneamento. E na linha da mobilização social temos, bom, principalmente esses três eixos: educação sanitária, a questão dos direitos e depois então as questões transversais. Veja que hoje a ideia foi responder no segundo eixo, na linha da abordagem sobre os direitos, abordando a questão do direito da água e saneamento. Mas para isso pode, apesar de mais que possa fundamentar um pouco, apesar de não ser o foco principal, mas que possa... Não, com certeza, com certeza. Bom, dizer que nos nossos programas nós demos uma atenção especial à questão do género, não é? Assim como abordar sobre democracia, transparência e boa governação está na moda, também está na moda falar sobre o género. E nós procuramos assegurar que haja algum equilíbrio em termos de representatividade, quer em relação tanto aos espaços que nós criamos de debate, de tantos espaços de formação e treinamento nas comunidades, que haja algum equilíbrio em termos de participação das mulheres nesses espaços, como também, portanto, nas funções a nível dos comitês e das associações dos comitês. Procuramos fazer com que haja algum equilíbrio. E nesse momento estamos bem na questão do género. Portanto, 60% dos membros dos comitês e associações são mulheres, portanto, fruto desta abordagem. A questão do HIV, também temos estado a trabalhar, mas na perspectiva de palestras, para educar sobre a questão de evitar a discriminação, né? Mas, como sabes, essa questão do HIV ainda é um grande tabu. Tabu no sentido de que, na comunidade, encontrar pessoas a assumirem. Portanto, nós não temos nenhuma experiência em que alguém assumiu como sendo portador desta doença. Mas a orientação que nós temos estado a passar é que se, na verdade, houver alguma suspeita em relação a um caso de alguém que tenha ou que seja portador dessa doença, levar ao serviço, né, de saúde e para o devido aconselhamento. Mas nós trabalhamos mais na questão da prevenção em relação à discriminação. É o principal foco da nossa abordagem. Quando nós abordamos essa questão em forma de palestra e seminário. Ok. É Helga, por favor. Quando a gente fala assim, por exemplo, HIV, você diz, não fala isso, é um pouco, é isso, a informação que foi passa, por exemplo, vida, etc., assusta as pessoas, por exemplo, as pessoas têm às vezes medo de assumir isso, né? Eu tenho duas perguntas e uma, e é que se calhar acrescentar um bocadinho disso que estávamos a falar da questão do género. Em 2010, se não me engano, nós fizemos um estudo em colaboração com o projeto de água e saneamento sobre o nível de participação das mulheres nos comitês de água, e o estudo demonstrou que, acho que deve ser nessa mais de 60%, ou na altura se calhar menos, o nível de participação das mulheres a nível dos comitês de água. E que também tinham, não só como zeladoras, mas muitas tinham um papel de decisão, ou tesoureiras, ou presidente, e inclusive algumas já levavam alguns anos nessas experiências com as ACAS. E num dos grupos focais que nós fizemos, em que na maioria, e eram só homens, porque nós dividimos assim homens e mulheres, uma das coisas que um dos membros do grupo focal disse na altura, que eu lembro-me, é que ele estava na faculdade e que uma das coisas que ele constatava durante a altura que esteve na faculdade é que a maior parte das suas colegas eram mulheres. Então ele interrogava se calhar nos próximos 10 anos ainda podemos, ou 20 anos, ter aqui uma mulher presidente. Isso até acho que nós escrevemos no relatório. Então é para dizer que a questão do género dentro daquilo que é o projeto de questionamento me parece que tem tido algum equilíbrio. A primeira pergunta é em relação a lei da água, aquilo percebendo, aquilo que é o ponto de vista do Adriano e da sua experiência, até que ponto essa lei realmente é execuível, porque eu ouço muito pouco falar dessa lei. tirando aquele artigo que falou do direito à água, não vejo outros artigos a serem pronunciados e se calhar execuíveis. Não sei o que o Adriano tem a falar em relação a isso. A outra pergunta é em relação ao número que apresentou de 12 mil beneficiados. Não sei se é nos últimos, se eu percebi bem, desde 2000 ou desde 2004, porque é desde a época que foi que o Executivo ratificou os objetivos do milênio e em 2007 lançou o Programa de Água para Todos. Porque eu queria perceber se na altura que contabilizarem, fazer análise de quantas pessoas foram beneficiadas pelo Programa Água para Todos, até que ponto este trabalho da DW será também analisado, se calhar quantificado também. Não sei se nós estamos preocupados com essa situação, mas eu acho que era uma questão que podíamos tentar ver. Que números são esses? Será que nós vamos participar nesses números ou vão ficar só para nós? Estes números eram dos últimos dois anos, não? Sim. É sim. Sim. Sim. Sim. Também é específico. É específico para essa abordagem específica de direito tanto à água e saneamento, né? Em função das pessoas que participaram em seminários, palestras, debates, encontros de reflexão, tanto é específico. Se formos a falar tanto daqueles outros eixos da atividade que estão ali, é muito, muito mais, muito mais. Yeah. Yeah. Yeah. Mas voltando para a primeira questão que tem a ver com o ordenamento jurídico angolano para essa questão do direito à água, eu diria que é normal que assim seja no contexto angolano, não é? Falar muito pouco, ter muito pouco em relação à questão da lei da água. Por que eu diria assim? Porque até agora não existe um regulamento da lei. E o documento que traz para o menor é o regulamento. Só para dar um exemplo, quando a lei diz que a água a ser servida às populações tem que ser potável, o regulamento diz para que a água seja potável tem que ter a característica A, B e C. Então, traz detalhes da lei. E como não temos isso, então não temos muita coisa. Bom, mas o que nós temos usado para basear a nossa abordagem sobre os direitos de acesso à água e saneamento é a Constituição, principalmente nesses dois artigos aí, tanto o artigo 30º e o artigo 2º no ponto 2, não é? Né? E depois também a lei da água, principalmente com foco no artigo 10º, não é? Que é muito, muito claro em relação a isso. Portanto, se for ali, pode dar um clique na página seguinte, vais ver que... Não é nesse slide. E há... Portanto, a linha A do artigo 10º diz que é obrigação do Estado angolano garantir ao cidadão e às entidades coletivas o acesso e uso da água. A linha B, abastecer as populações de forma contínua e regular com água potável. E a linha G, garantir o adequado saneamento das águas residuais. Portanto, no âmbito do nosso trabalho, esse artigo é chave. Como sabes, as comunidades, bom, entre aspas, e principalmente ali onde nós trabalhamos, com famílias pobres e vulneráveis, isso também é discutível, mas é assim mesmo que nós catalogamos, e até as organizações internacionais, tem ainda alguma dificuldade em assimilar muita coisa em pouco tempo, tipo levar toda a lei da água e partilhar com eles. Então nós tiramos a essência, não obstante deixamos a lei lá, para quem tiver iniciativa de aprofundar a questão, ou também a Constituição. Mas nós procuramos focar na essência, não é? É isso que nós fizemos também hoje, trouxemos aquilo que nós temos levado como matéria para as nossas comunidades quando estamos a abordar a questão da linha dos direitos da água e saneamento. Em relação, depois, para dar um exemplo, o Alfeu esteve conosco há dias, ele foi lá pedir a lei, porque parece que vão promover um debate na Rádio Viana sobre também direito de águas. Então ele interessou-se muito, ele pediu, nós fornecemos esse instrumento. Como sabe, o AFEU é lá da ACA, do Gola Clange, que já existe há quase 10 anos, né? E eles vão lá no âmbito da rede urbana de luta contra a pobreza de Luanda. Então pediram-nos esse instrumento e vão tentar provocar uma discussão radiofónica sobre isso. E eu acho que já é um bom começo, né? Podemos aceitar que podemos recordar isso ou receber o... Sim, sim. O áudio? Do... Sim, vamos acautelar isso, oral. Yeah, deve acontecer em segunda, terça-feira. Yeah. Esta semana, hein? Sim. Mais uma semana. E uma vez só, hein? Sim. Yeah. Será espaço muito importante para abordar sobre os serviços, acho que uma vez no mês, a Rádio Uriana. Então é nesse espaço que eles vão abordar bastante. Tudo começou quando, acho que a Égua conhece, aquele do Mochico. Sim, sim, já tivemos outras associações nesse espaço, né? Eles estavam a fazer 2 anos, 3 anos de existência. Será possível conseguir um espaço na rádio? Não, então falaram um bocadinho da... gravações desta? Essa da Viana não conseguimos. Não sei o que aconteceu. Mas esta vez queremos aceitar, hein? Essa vez sim, vamos ter que dar a gota lá. Essa vez não sei. Ok, mais algum comentário? Não, eu só devo agradecer a vossa presença física e com questões que ajudou a valorizar ainda. Uma recomendação. Será possível, Helga, a convidar a INADEC para, de facto, apresentar um tema sobre este mesmo, hein? Sobre o direito do consumidor em termos de água e saneamento? Vamos tentar fazer um contato com ela. Com o pessoal da INADEC. Acho que eles estão no Ministério do Comércio, ok? Sim, sim. Não. Vamos tentar, senhor. Ainda é que todos nós temos todo, né? Está lá com o Miras. Já não está, ela foi para o Ministério do Comércio. Alguém ligado à direção. Mas, eles que estão contactados. A trabalhar para montar um laboratório de qualidade. Está cada vez mais a. Excelente. Está interessante. Eu também gostaria de acrescentar mais um ponto. Eu hoje estive a ouvir na rádio que o Kazenga vai realizar durante uma semana a semana internacional do teatro, e na qual eles têm a participação, têm a colaboração do administrador do Kazenga, e eles convidaram várias províncias para participarem nesta semana do teatro, na qual vem também uma equipe do Brasil, vem do Brasil e, se não estou em erro, de Moçambique. Eu julgo que também seria uma boa oportunidade também para expormos esta questão lá, por questões de divulgar este programa. Não é possível para um dos grupos de teatro. Acho que eles apresentam esse programa, não é? Não é, rapaz? Como é que eles chamam? Os índios que nós treinamos, temos aquela formação. Nós tivemos uma experiência. Estamos no Kazenga, em Vila Fernanda. Então, vamos só. Acho que o grupo do Azul. Olha, só para dizer que praticamente quem começou, não vamos dizer quem começou, nós tivemos uma iniciativa desse gênero, acho que foi há coisa de 6 anos atrás, que organizamos uma espécie de festival de teatro no Kazenga, onde o tema a explorar era boa governação e transparência. Né? Sim, foi no âmbito do projeto ADEI. Aquele foi no Kazenga mesmo, e participou. Na segunda fase. Com o Lupo. E naquele participou o Orlando, que é. Acho que é ele que vai coisa, vai. Orlando é que vai. Ele até foi membro do júri. E eles continuaram com esse processo até hoje. Agora vão internacionalizar, talvez sim, o. Sim, porque ele disse que ele disse que já vem aí há 8 anos a fazer isto. Bom, o que se passa é que nós. Ah, pode ir para o site. Eu acho que é o grande desafio que nós temos tido aqui na organização. Fizemos muita coisa aí. Há coisas que depois continuam a avançar um pouco já sob o nosso controle. Foram muitas iniciativas. Mas isto é uma ideia, é para passar a iniciativa para os outros. Mas não queremos, pelo menos, acompanhar isso no site do fórum que nós temos montado. Hein? Se há atividades de teatro, hein? Pode ser. Eu não sei se o Weber ou alguém de Kazenga pode acompanhar, ou alguém do jornal, vamos coordenar isso com fazer uma reportagem à volta disso. É que não anda. E depois tem aquele jovem, o coiso, o Bebu. O O Bochecha. Ele tem até um espaço lá na rádio Kazenga. E acho que seria um ponto de referência para capturar isso. Não tem ninguém aqui do mundo. Até fazer uma comissão para pagar o jornalista para acompanhar isso. Sim, sim, sim, sim, sim. Notícias no site. Podiam falar com o pessoal do Lupo, que é no site. Eu de Alpes. Eu acho que era bom. Agora, deveríamos também contactar o professor Lá. Isso. Se um dos grupos poderia explorar esse tema. Ok. Pois, eles deviam ter que juntos. Mas ok, a gente pode passar a informação. Yeah. Tentar mobilizar o que eu possa fazer. Ok. Obrigada, bom fim de semana.